908 no solo 59, direita 1211 no solo. Direita 211 no 6958, 6908. Solo Salvador 1908. 6908, eles ataque em Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 43, 1698. 43 áreas, 142. Prólogo 1098 para o Pax, 1.03 a bordo, autonomia de 2,50, alterna Fortaleza. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 1.1895, ajuste de altímetro no 0.9. Ele táxi, ponto de espera da 10, lá 2.895, ajuste no 0.9, agora no 0.9. 1.868, após a passagem do banho da companhia Calda, autorizado, puxa na posição 0.1. Após o banho em companhia Calda, livre, puxa, sonar, chama táxi 868, confirma a 1.019 agora. Afirmo, ajuste no 0.9, é 1.099,9. Oi, Salvador, voo no 098, boa noite, ponto de terra no 0, pronto. Lima tem pistão no 0, voo no 098. A Lima tem no 0, voo no 098. Azul 4221, decolo lá 02. 1 no 935, controle, bom voo. 935, obrigado, muito lado. Autorizado decolagem no 0, vento 170 graus, 99. Livre decolagem, fica no 0, gol 1098. Em Salvador, boa noite, tá 3891 no final da 1-0. No 3891, autorizado pouso no 0, vento no 70 graus, 9 nós. Pouso autorizado 1-0, tá 3891. Bruno 098, decolou 04, 1-1935, controle, bom voo. O 1-0, 9-1. 198. E o 0098 então recebeu, confirmando então, vai chamar o controle, é isso? 3935? Afirmo, decolou 04, chame o controle 1019.35. Tá bom, já estava terminando a decolagem aqui, obrigado. Recife. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 1019.95. Ajuste de altímetro 1099. Via táxi da ID, de aponta de 0295, 0998, boa noite. Salvador Tower, Zulu 4062. Zulu 4062, continue approach, wait for another vacate. Zulu 4062. Waiting for runway vacated, Zulu 4062. Gol no 868, ponto de espera mantendo 1-0. A gente mantém o ponto de espera, gol no 868. Feito. Então, 391 no solo a 07, direita 121 no 1 no solo. Direita 211, 138, 91 no 9. For 062, clear land, runway 10, wind 180 degrees, 099. Clear to land, runway 10. Wind 180 at 08. Alfa Juliette, remota 12 do Patiolo 36, 891. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha, mantenha no 0868. For 062, on the ground at 09, vacate runway by your right, Contact ground, 121.1. On the right, 121.1. Bravo 2, ground control, rule 4062, located runway. Alinhar livre de colagem 90868. Catch gate 01, rule 4062. Torre Salvador Planeta, 9305. Aguarde de pista livre. Azul 9305, autorizado pouso no 0, vento 170 graus, 109. Certo, eu lembro pouso, 9305. Bom noite, 68, decolou azul 1-1935, controle, bom voo. 935, boa. Solo, 1-2-1-1, solo. Se na pista da direita, 1-2-1-9, solo. 1-2-1-1. Corrigindo 1-2-1-1, 9-3-0-5. Paulo Salvador, Azul 9305, livrando a pista 1-0. Azul 9305, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Sente autorizado pelo Alfa e Kilo, pelo Pátio 3, abandonado pelo sinalizador, Azul 9503. Oi, bom, Uno 972, passando Duna. Uno 972, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 069. Livre pouso na 1072. 972 no solo, as 21 no direito, 121 no solo. 218, voo no 972. 121 no 1. 21 no. Para 972, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Boa noite, eu sou Lima 6258, uma milha do externo, Marcos da Lavrizal. Lima 6258, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 7 nós. Mesmo pouso, Lima 6258. Afirmo, pista seca, sem chuva no campo, o CNM 258. Grato, 628. 6258, no solo às 26, direita, 121, 1 no solo. Eu à direita, 121, 9, 62. 121, 1. Táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Táxi via Alfa, Juliette, portão 05, janela Alfa Valdor, boa noite, Azul 9306. 9306 para cima. Gente da Charlie, solicita a saída prevista. Confirma o destino, ainda não possuímos seu plano. Destino foi seguro, 9306. Confirme a rota. Água Coral Golf 677 Raíra, Porto Seguro. É abaixo do 180. Salvador, Gol no 172. Gol no 172, avistado autorizado, pouso pista na 0, vento 180 graus, 09 nós, QNH na 019. Repouso 29, né? Gol no 1. Gol no 172, no solo 56, libera a direita, solo 121, decimal 1. Eita, 21, 1, gol, no 172. Solo Salvador, gol, no 172, vá. Gol 172, autoriza ataque em Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, ou não, vou 972. Azul 9306? Azul 9306, prossiga. Cliente da Charlie, solicito autorização? Azul 9306, Charlie confere, autorizado Salvador para Serra Bravo, para Passo Sierra, via rota do plano de voo, nível 180 autorizado. Decola pistola 0, curva direita, saída coral, 0264 no transponder, controle em 119.35. Cliente autorizado, por seguro conforme o plano, nível 180, pista em 110, curva direita, saída Coral, transponder 0264, controle 1935, Azul 9306. Azul 9306, cotejamento correto, no passo 3, chame pronto. Chamará, puxa também.